eu vou ser sincero, eu sou comprometido. E o que eu posso te dar, mulher, só um pente escondido. Traição é arriscado, romance é um perigo. O lance é proibido, se minha mulher descobrir, tô perdido. Mas se tu falar pra alguém, tu vai pagar um preço. Quero que você se f... Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço. Havaiana é brabo, né? Nós foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé, tá comigo porque tu quer. Nós foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Tu gosta disso, né, mulher? Foguetada arriscada, foguetada proibida, foguetada escondida. Tem pra tu, tem pra tua amiga. Foguetada arriscada, foguetada proibida, foguetada escondida. Se minha mulher descobrir, olha lá, hein, mulher. Se minha mulher descobrir, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, olha lá, hein, mulher. Eu vou ser sincero, eu sou comprometido. E o que eu posso te dar, mulher, só um pente escondido. Traição é arriscado, romance é um perigo. O lance é proibido, se minha mulher descobrir, tô perdido. Mas se tu falar pra alguém, tu vai pagar um preço. Quero que você se f... Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço. Havaiana é brabo, né? Nós foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé, tá comigo porque tu quer. Nós foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Foguete e mete o pé. Tu gosta disso, né, mulher? Foguetada arriscada, foguetada proibida, foguetada escondida. Tem pra tu, tem pra tua amiga. Foguetada arriscada, foguetada proibida, foguetada escondida. Se minha mulher descobrir, olha lá, hein, mulher. Se minha mulher descobrir,